tem agora início. A 100%. Muita energia, muita música e muito boa disposição. A 100%. Ouvintes, bem-vindos a mais um A 100%, é verdade. Estamos então a dar início a mais um final de semana aqui no Canal 2, em que vamos trazer grandes músicas, de, sobretudo dos últimos 5 anos hoje, grandes músicas e também a nossa agenda de espetáculos, claro está. Espetáculos compreendidos entre 3 de dezembro, portanto hoje, e 9 de dezembro, a próxima quinta-feira. Ora, pois muito bem, vamos então iniciar esta emissão musicalmente com a voz da Sugar Babes, Crash and Burn, ainda Katy Perry com o seu Teenage Dream. Vamos também ficar com Rain de Mika e Blue de Calvin Harris. E é assim que damos início a mais uma edição de 100% aqui no Canal 2. Vamos à música! We should have paid attention when we started seeing signs. Could have slowed down to get our directions right. We were headed for the edge, everything happened so fast. Now it's too late, too late. Too busy pointing fingers over who was wrong or right. Couldn't see the pouring rain through our selfish pride. Can't pretend all along we didn't see it coming. Tried to hit the brakes, but we crashed and burned. Line wrong, I know. 100%. Estamos de volta para vos trazer mais 4 grandes músicas, 4 sucessos da atualidade e também dizer-vos que daqui a pouco, quando eu voltar, já será para vos trazer então a nossa primeiríssima agenda de espetáculos para o dia de hoje, 3 de dezembro. Ora, pois muito bem, vamos então ficar com 4 temas agora. A primeira é um mix de. É um remix de música de Rihanna, Only Girl in the World. Logo depois vamos ficar com I Like It, música de Henrique Iglesias com Pitbull. Ainda também ficamos com Carrie Ilson e o tema I Like. E para finalizar trago-vos KTB, Katie on a Mission, a música que vamos então ouvir e que vai fechar a segunda seleção musical do nosso A 100%, Katie on a Mission. É assim que se chama esta quarta música de KTB, que sem dúvida passa muito mais discreta, mas assim... passa muito mais discreta comparando com Katy Perry. Não sei se o B tem a ver com a versão B, mas o que é certo é que passa mais discreta. De todas formas, também faz sucesso e nós aqui vamos então recordá-la. Ora, então sabem que daqui a pouco, quando eu voltar, será para vos trazer as próximas 4 músicas, mas antes, claro está, a nossa primeira agenda. Portanto, fiquem por aí, são só bons motivos para ficarem connosco. Vamos à música Only Girl in the World, Rihanna. La la la la la la la la la. Essa é a rádio que só toca sucesso. Sundown, Friday night, uptown, city lights. Here I go, started out. I like dressed up, out the door, so damn ready for one night. Maybe more. I like red strobe light, hot floors, dirty minds. When you cross my way, I like just you and I, touch at first sight. And the world around us won't stop turning tonight. I like I'm losing control right now, and I feel it's right. And the world around us won't stop there, pure star. Let's go way too far. Come a little closer. I heart looks up and down. We're dancing on a sleazy ground. Bet you wanna get it on. I like you got me downright electrified. Don't stop the ride. I like just you and I. Here and now, what a night. Don't stop the music. I can't refuse it. Dance all night. Don't stop the music. I can't refuse it. And the world. To resume, this right here, I swear, will end too soon. Ora, pois, muito bem. Agora era aquela parte em que eu dizia que íamos para a agenda, não era? Pois é, mas houve aqui um pequeno, grande imprevisto, que ainda não sabemos o que é que se passou, mas a fonte de onde costumamos obter algumas das informações, não todas, mas algumas das informações, hoje não nos forneceu então os resultados, portanto os resultados, os espetáculos, a lista de espetáculos para este fim de semana. De forma que só tenho para vos trazer dois espetáculos. Um que nos foi comunicado, aliás já foi anunciado no Portugal Alternativo da Antena Web. Estou a falar do concerto dos My Underworld, música mais alternativa. Eles vão atuar hoje no Spot Music Club, ali no Centro Comercial Stop, às 22 horas no Porto, e vão também, e amanhã aliás, Nuno Prata vai estar no Super Bockenstock em Lisboa. Infelizmente não tenho aqui informação da hora deste espetáculo. Mas quanto ao concerto dos My Underworld, é hoje, dia 3, às 22 horas, no Spot Music Club, ali no Centro Comercial Stop, então às 22 horas. Pois bem, desde já peço as minhas sinceras desculpas por esta falha. Eu estava aqui a verificar enquanto estavam a tocar as quatro músicas. Eu estava a tentar aceder aqui ao e-mail onde nos chegam estas informações. Pois muito bem, hoje não aconteceu. Enfim, pronto, esperemos que esta situação se resolva o mais rapidamente possível. Mas hoje então não será possível trazer então a agenda de espetáculos. Pois muito bem, então hoje vamos chegar mais pela música, não é? Parece que sim. Kessa com Take It Off, Nelly Furtado com The Night Is Young, ainda Jay-Z, Forever Young e Stay The Night, música de James Blunt. Ora, é então assim que vamos seguir com esta emissão. Emissão então para a tarde de 3 de dezembro de 2010. Vamos à música, Kessa com Take It Off, a tocar agora. Looking for something wild. you, pictures of me, everything we wanted. I'll be frozen in time, forever in this moment. How you wanna live, but you wanna feel. Don't you know you make me feel so alive? What you wanna do, do what you wanna feel. In the hood, and they hop they pretty ass up on the hood of that pretty ass car without a wrinkle in today. Cause there's no tomorrow, just a picture perfect day that lasts a whole lifetime. And it never ends, cause all we have to do is hit rewind. So let's just stay in the moment, smoke some weed, drink some wine, reminisce, talk some shit forever young as

E é assim então que estamos a chegar ao final da primeira parte do nosso 100%. Vamos agora ficar com mais 4 músicas antes do nosso pequeno bloco publicitário. Ora, sabem como é que se chama a primeira música? Ai, não sabem. Ai, não sabe. Então vou-vos dizer. A música chama-se We Don't Speak Americano e é de Yolanda Cole. Logo depois eu vou trazer-vos uma outra grande música. Esta está pelo nome de Gotta Be Somebody e é de Shane Ward. Vamos ainda ficar com Chantel e Impossible. E porque ontem foi aquela escolha de onde se vai organizar o Mundial de 2018 e 2022, vamos lá ficar com Waka Waka, música de Shakira, que faz parte da banda sonora, podemos chamar assim, do Mundial de 2010 na África do Sul. Pois muito bem, caríssimos e estimadíssimos ouvintes, são estes os próximos 4 temas que vamos poder escutar, ficando na companhia que lá está, do Canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, eu volto daqui a pouco, depois então do pequeno bloco publicitário. Até já! Birichita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa la mona sotto la luna, come da bene in cave di I love you, pappa l'americano. We'll be right back. time. I wonder what it feels like to find the one in this life. The one we all dream of, but dreams are starting enough, so I'll be waiting for the real thing. I know it by the feeling, the moment when we're meeting. Prepared like a seed, straight off the silver screen, so I'll be holding my own breath right up to the end, until that moment when I find the one that I'll spend forever with. 'Cause nobody wants to be the last one there, and everyone wants to feel like someone cares, someone to love with my life in theirs. There's gotta be somebody for me like that, 'cause nobody wants to go it on their own, and everyone wants to know they're not alone. There's somebody else that feels the same somewhere. There's gotta be somebody for me out there. Tonight, out on the street, out in the moonlight, and damn it, this feels too right. It's just like deja vu. So I'll be holding my own breath. Could this be the end? Is this that moment when I find the one that I'll spend forever with? 'Cause nobody wants to be the last one there, and everyone wants to feel like someone cares. There's someone to love with my life in their hands. There's gotta be somebody for me like that. 'Cause nobody wants to go it on their own, and everyone wants to know they're not caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot. I did, and now when all is done, there is nothing to say. You have gone there so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the on the skyline, all we had is gold. Now tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible. Impossible. Impossible. Falling out of love is hard. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. Thinking all you need is there. Building faith on love and worth. Empty promise. corner says we'll wear. I know. And now, when all is gone, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead, tell me. Caution when it comes to love, I did. Tell him all I know now, yeah. Shout it from the rooftop, right on the skyline. All we had is gone now, hey. Tell him I was happy, and my heart is broken. Told me I should take caution when it comes to love, I did. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your life, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. For Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, from A to Z. My sister's on my journey, biggie, biggie, mama, from East to West. My team, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tango, sister, my Zimu, yeah, cause this is Africa. For Africa, jungle, eh, eh, jungle, eh, eh.

direction. Up is where we go from here. Find this selection. This could take us anywhere. I don't want protection. Life is better off the line. I got a brand new attitude. my flow. The waiter just took my table and gave it to Jessica Sims. I guess I'll go sit with Tomboy. At least I'll know how to hit. What if this song's on the radio? Then somebody's gonna die. I'm gonna get in trouble. My ex will start a fight. Na na na na na na. He's gonna start a fight. Na na na. We'll be right back. Bodies in the bloody tree, bodies making chemistry, bodies on my family, bodies in the way of me, bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked, hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection. Jesus didn't die for a passos largos para o final de mais um a 100% aqui no Canal 2. Vamos agora ficar com King of Lion, a música Sex on Fire. É uma grande, grande batida esta que vamos então ouvir. Logo depois, Automatic, música do álbum Humanoid dos Tokyo Hotel. Vamos ainda ficar com Fingertips Inside Out e, para finalizar, a música das Tattoo, Older Space. É um grande sucesso do álbum Cosmos que lançaram em 2006. Pois muito bem, e estes são os últimos 4 temas que vão poder ouvir antes da minha última intervenção. Irei então depois para as despedidas nesta emissão do A 100%, depois de ouvirmos Older Space da Tattoo. Espero então que estejam gostando desta seleção musical. Eu estou a fazê-la a pensar especialmente em vocês. Espero que gostem, porque eu quero que vocês tenham um fim de semana em grande, e o fim de semana começa agora. E a nossa seleção musical também começa agora com King of Lion e Sex on Fire. Essa é a rádio que só toca sucesso. It's fun enough to enjoy another day. We have our feelings, but that's what the movies show. This is where stars go. Stars we don't wanna reach, scars we don't wanna stitch. Go where we haven't been, fly away, time machine. Clouds we will chase them out, crowds we will face them down. This is our secret place, outer space, outer space. Our home forever is outer space. Like stars on endless seas, outer space. We'll hold your destinies, outer space. Forever we'll be in outer space, outer space. Ground, we don't wanna feel bound, but they didn't steal time. We were really lost, bridges burned, fingers crossed. We shall we ever be free with no guarantee? Life on another plane, same before, same again. Go where you wanna go, so no one ever knows. Only what we decide. Is it gone? Has it died? Dry every tear in my eye. You can tell me why. This is our secret place. Outer space, outer space. Caríssimos ouvintes, é assim que chegamos ao final de mais um a 100%. E preparem-se porque o melhor está para vir ainda. Depois de Older Space e depois desta energia toda da estátua dos Fingertips, dos King of Lion e ainda estou aqui esquecendo, dos Tokyo Hotel, vamos ficar agora com mais 4 músicas. São elas que vão encerrar mais uma emissão do nosso a 100%. A primeiríssima música dá pelo nome de I Need Hair e é do Magnetic Man. Vamos logo para ficar, continuando cheios de energia, com o Joel Deep e Green Light. Ainda para ficar também com New York City Boy, uma música bem disposta dos Pet Shop Boys. Esta são a regra, é de 1999. E logo depois vamos ficar com Goro Project, o tema Infinity. É assim que fechamos as portas de mais uma edição do 100%. Foi um prazer imenso estar convosco e de hoje a 8 dias eu estou convosco outra vez e espero que desta vez com a gente de espetáculos. Vou vir mais prevenido, não vou ver durante a emissão, vou ver antes, para pelo menos saber dizer com antecedência se não houver agenda. Foi algo que aconteceu, a gente aprende, não é? Ora, pois muito bem, fiquem bem, um forte abraço, bom fim de semana e até de hoje a 8 dias. Thank you. Put your hands up, take it to the floor. You are ready. tequila, lemon, salt. I give her the all clear, letting her know. Green light, letting her go. Clocked her from a mile away. Thought to myself, why not give it a go? I like what I see, facial lit up like a Christmas tree. It's amazing the way she glows, heaven knows what cloud she fell from. Skirt's a bit high above the knee, but I know that twinkle in her eyes for me. I said just show me a signal, she flashed red, amber, green. Stop, take a look, left and right. Is it clear for me to go? Let me know. Take it to the floor. You are ready, get